nossos passos ecoa a guerra. Nossa voz ecoa a guerra. Nosso olhar ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Meus tambores ecoa a guerra. Nossa pele ecoa a guerra. Nosso sonho ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Nossos passos ecoam guerra, leões contra judas, bem-vindo à terceira guerra. Nossos passos ecoam guerra, Flávio, depoimento, hebreu, cabra vai. Psicologia moderna pro Flávio, não tem divança, subimpacto. No ego, pós-trauma do Vietnã, os sinais. Veio do céu na missão, denola gay, socorro em código moro no território chinês. Respeita a constituição, denominada de Dou, pedido de paz em palco. Não assinou do que vale concepções ideológica nativa que foca o seu céu privatizando a vida com novas explorações. Sondas antiterreno, corpo em aterro, sanitário abalando o ecossistema reciclado. Infectado, se toque, vomita sangue no subilite hospitalar. Inalando gás metano, força, radiação, contamina instantânea dor. Operando DNA, nasce feto, seu dom do amor. Efeito capitalista, estufa, contraditório. Quem vem de vida, vê cifrão na testa do proletário. Economia, que ponto nós tem valor? Se a rota mata, rasga o óbvio que tô. Prêmio pra empreendimento rentável, sem custo, republicano. Etiqueta, pano da azul, 100% tecido humano. Mercado estabilizado, mercado sem limite. Só que meu pênis não tá vendo a Nissite. De masoquista pra alto custo, elevado, intenso. Casa festiva, anistia estatal. No pato executivo, com requinte, glamour, piano e violão. Som de Beethoven, você carrega as classes. Tudo liga, um aloha de paz, puxa com plasma. Fagia, topatia, fez mulher num depô. Na CPI da coleção de alação da Fari, Blade pro filho. Mombando, terno blindado, homenagem de espírito. Cinco onde se pode pro adolescente. É demanda antissocial, porque a justiça é nepotismo no passo federal. Nossos passos ecoa a guerra. Nossa voz ecoa a guerra. Nosso olhar ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Meus tambores ecoa a guerra. Nossa pele ecoa a guerra. Nosso sonho ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Nossos passos ecoam guerra. Leões, nova ajuda, bem-vindo à terceira guerra. Nossos passos ecoam guerra. Carlos, depoimento, hebreu da nova era. Nossos passos ecoam guerra. Leões, nova ajuda, bem-vindo à terceira guerra. Nossos passos ecoam guerra. Carlos, depoimento, hebreu da nova era. Joelhos na terra santa, um terço abaixo do céu. Lavado em sangue, o turbante, pergunto se é meu papel. Dizimar o plano carnal pela unção. Tô convite pra ter perdão com o cinturão e as bananas de dinamite. Constitui outro comitê que distorce a teologia. Chocado, seda com medo, usa a psicologia. Dando poder à ilusão manifestativa no homem que corrompe a razão. Num sentimento de posse, aceito ser portador das cobiças de Adão. Mas do cu pai que oferta o sangue do filho pra ter perdão. Em nome de Allah pelo jihad, não deixa eu morrer também. No foco da pistola, use na mão do menino rei. Que na busca do entendimento, todo pouco conhecimento, toda verdade se divide, tão poucas tem fundamento. Nem tudo é questão da fé ou da carne canonizada. Do adultério redimido pelas bênçãos do Papa na Santa Guerra. Que tem flecha, psíquico, santo homicida. E anjos que caem do céu a cada bala perdida. Quem sabe na outra vida Van Helsing não seja um mito. Arcanjo da ficção, arquiteto, santo conflito. Nossos passos ecoam a guerra. Nossa voz ecoa a guerra. Nosso olhar ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Meus tambores ecoa a guerra. Nossa pele ecoa a guerra. Nosso sonho ecoa a guerra. Ecoa a guerra, ecoa a guerra. Nossos passos ecoam guerra, leões contra judas, bem-vindo à terceira guerra. Nossos passos ecoam guerra, Flávio, depoimento, hebreu, da nova era. Nossos passos ecoam guerra, leões, nova ajuda, bem-vindo à terceira guerra. Nossos passos ecoam guerra, Carlos, depoimento, hebreu, da nova era.